A Lugar Comum apresenta Dana Falconberry. Pela primeira vez na Europa, a cantautora faz-se acompanhar pelo músico Matt Bauer, prometendo colorir o espaço da Oficina Municipal do Teatro de Histórias Embaladas por banjos e guitarras. Dana Falconberry e Matt Bauer, dia 18 de setembro na Oficina Municipal do Teatro. Reservas e informações em lugarcomum.pt. Concerto com a colaboração do Teatrão e o apoio RUC.